that's where I'll meet you. Sucessos inesquecíveis. Máquina do Tempo. Everybody's gonna sing this song now. Everybody's gonna sing along now. Everybody's gonna sing this song now. Everybody's gonna sing. Melody with sweet sympathy. Down on the beach, them a kick it in style. I know I'm in control. See, tricks are for kids, and boy, I'm too old. Go ahead with your game. Don't ever come back to me again. Where you go, remember me. I'm the best thing in history. Zigzag, zigzag, oui j'ai dû zigzaguer. De comète en planète, ta salopette, vos aguets. Shoot dans les canettes car y'a plus de bisous. Plus de baisers, plus de bise, juste un bise, bise de bijoux. Tu veux du cling, cling, clinquant, oui oui ton pack sale. Top du top, rien que ça, plus merco classa. Je braquerai les banques toutes, puis ferai banqueroute. Boufferai des casse-croûtes juste pour paver dehors ta route. Jouerai à cache-cache pour trouver le cash. Userai de la calage, de la tchatch, vendrai même du hash. Solar qui jet set, clean, honnête et net. T'offrira des tas de coupées pleines de petites pépettes. J'aurai les poches vides, porterai le même jean. Lèverai mon verre à la tienne, tu diras chin chin. T'auras tout ce que sur terre le soleil fait briller. Jouera au Monopoly avec des vrais billets. If you want me, where's my dough? Where's my dough? If you want me, buy me clothes. Don't even talking, have my dough. Aight. Where's my money? Where's my clothes? Why you all in my grill? Tá aí as melhores músicas pra você na sintonia aqui no Máquina do Tempo. Desligando agora e religando daqui a pouco aí com muito mais pra você, logo após o nosso intervalo. Continue ligado. Daqui a pouco, os clássicos estão de volta. Aqui, no Máquina do Tempo. Estamos de volta. Máquina do Tempo e os maiores clássicos da música em destaque aqui na sua rádio preferida. Máquina do Tempo. Estamos de volta na sua rádio favorita, aqui no programa Máquina do Tempo, com a melhor música, trazendo aquelas canções que marcaram época dos anos 60, 70, 80 e 90. Praticamente, desfilam aqui na sua rádio, na nossa máquina. Vamos ouvir sucesso de qualidade. Tell me Máquina do Tempo. Sucessos imortais. Máquina do Tempo. Come outside and see a brand new day. Fique ligado, já já tem muito mais pra você na sintonia, aqui na sua rádio, no nosso programa Máquina do Tempo. Continue ligado. Daqui a pouco, os clássicos estão de volta. Aqui no Máquina do Tempo. Uma hora com os clássicos do passado. Do passado. Máquina do Tempo. Grandes nomes da música e seus maiores sucessos. De volta com o último bloco para você ligado com a gente. Um grande abraço a todos que estão na sintonia com a gente aqui na sua rádio. Máquina do Tempo, um programa especial para você curtir aqui na sua segunda-feira. Vamos ouvir sucesso de qualidade. Every day, yeah, yeah. Ooh, baby, I love your way. Every day. Shadows grow so long before my eyes, and they're moving across the page. Suddenly the day turns into night. Máquina do Tempo. Sucessos imortais. Maldito. não saem da memória. Memória, máquina do tempo. Reta final para você na sintonia, um grande abraço, obrigado pelo carinho da audiência, espero que você tenha gostado da nossa programação, estarei de volta amanhã na terça-feira, nesse mesmo horário e nessa mesma rádio. Tudo de bom, a gente se vê por aí, tchau, tchau.